Braga e Benfica seguem em frente na Liga Europa. Portugal goleia 5-1 em futsal. A UEFA ameaça suspender Grécia e Sérvia das competições internacionais. Estes e outros motivos de destaque na edição de hoje do Desporto Antena. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Aqui e além, por esse mundo fora, muitos escreveram e ainda escrevem verdadeiras palavras de ouro. Na Antena Web, todas as sextas-feiras, pelas 18h40, trazemos-lhe um pouco dessa extraordinária literatura. Com Luís Gaspar, Palavras de Ouro. Todas as sextas-feiras, às 18h40, aqui, na sua Antena Web. Antena Web da música. Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que agora podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o teu programa às segundas e quintas-feiras, 10 da noite, na Antena Web. Olá, eu sou o Vítor Ferreira e estou aqui todas as sextas-feiras com o Top 3. Os maiores artistas e bandas de sempre em dose tripla na tua rádio. Se queres ouvir 3 músicas seguidinhas do teu artista favorito, envia já a tua sugestão para geral.radioantenaweb@gmail.com. Não esqueças, geral.radioantenaweb@gmail.com. Estamos à tua espera no Top 3. Aos sábados, a Antena Web leva até si uma forma diferente de ouvir rádio. Nos primeiros anos em que se fizeram gravações, as músicas eram antecedidas de interlocutores que as anunciavam. Serão eles a voz deste programa. Ouça verdadeiras relíquias, compreendidas entre as décadas de 1880 a 1910. Rádio 1900. Aos sábados, entre as 19h e as 19h30, aqui, na Antena Web. Boa noite. Braga e Benfica estão nos oitavos de final da Liga Europa, depois de baterem os seus adversários ontem, ambos por 2-0. O Braga no AXA, em Portugal, o Benfica no Benz Arena, na Alemanha, o estádio do Stuttgart. O Benfica venceu pela primeira vez na Alemanha, em 19 jogos, a equipa encarnada nunca havia conseguido uma vitória. Foi ontem, a primeira vez. 2-0 foi o resultado final. Um jogo em que a equipa do Benfica se apresentou madura, segura e tranquila. Gaetan foi primeiro a mostrar perigo, com Ziegler a evitar o golo logo aos 8 minutos da primeira parte. A equipa do Benfica chegaria ao golo à passagem do minuto 25 por intermédio de Sálvio, que colocava pela primeira vez os encarnados em vantagem na Alemanha. A equipa do Sport Lisboa e Benfica continuou a sua toada atacante, mas sempre com atenção ao Stuttgart, uma equipa que sempre que podia chegava com perigo à baliza dos encarnados. Roberto, ainda na primeira parte, teve que fazer um par de defesas para evitar danos para o seu clube. Na segunda parte, numa jogada de ataque do Benfica, Gaetan acaba por embater com o joelho na cabeça de Ziegler, o guarda-redes alemão, que ainda acabou por levar com o peso do corpo de um outro companheiro alemão, que também caiu na sequência da jogada. Ziegler ficou maltratado e saiu, e mesmo inanimado, do estádio do Stuttgart. Atualmente não encontramos nenhuma informação, o que só nos deixa depreender que estará tudo bem com Ziegler. O Benfica chegaria ao golo alguns minutos depois. aos 78, mais precisamente. Depois de muito futebol espetáculo, tocado lá, com grandes defesas de Roberto e de Reis, que entrou para substituir Ziegler, aquilo de Benfica chegou ao golo, finalmente, num livre marcado por Cardoso. O segundo golo conferia uma maior tranquilidade à equipa do Benfica, que assim quebrava o enguiço e, pela primeira vez, vencia em terras germânicas. Foi um jogo interessante, com um grande jogo de parte a parte, com a equipa do Estugarda também a criar situações de apuros para a equipa encarnada. Roberto esteve muito bem, é caso para dizer quem o viu e quem o vê. E quanto a Reis, já nos havia demonstrado o quão bem sabe defender as suas redes em Portugal, em Lisboa, quando na passada semana foi titular pelo Stuttgart. A equipa do Benfica vai defrontar agora, nos oitavos de final, a equipa do Paris Saint-Germain, que na passada semana jogou contra o Bate Borisov e empatou a 2. Ontem, a jogar em casa, empatou a 0, resultado mais do que suficiente para passar aos oitavos de final. Quem também passou foi o Sporting de Braga, que tinha uma missão bem mais difícil do que a dos encarnados de Lisboa. A equipa do Braga entrou a vencer com um golo de Alain aos 8 minutos, o que conferiu à equipa de Domingos Paciência uma maior tranquilidade dentro do campo. O Braga igualava assim a eliminatória perante um Lech Poznan que veio para lutar e chegar com perigo à baliza da equipa arsenalista. O 2-0 surgiu ainda antes do término da primeira parte, com Lima a dar uma maior estabilidade à equipa portuguesa. Ainda assim, a segunda parte foi feita de vários sobressaltos. Chegar ao 3-0 era o resultado ideal para que um golo do adversário não deitasse por terra o sonho de chegar aos oitavos, mas o que era mais importante era mesmo não sofrer. Ora, foi precisamente isso que aconteceu, não sofreram, e assim a equipa de Domingos Paciência acabou mesmo por marcar presença nos oitavos de final da Liga Europa. Domingos Paciência reconheceu o mérito da sua equipa, mas também alguma sorte no término do encontro. A equipa do Braga irá encontrar um gigante, o Liverpool, que depois de um empate na eliminatória passada, a 0, na República Checa, bateu o Sparta Praga ontem por 1-0 em Anfield Road. O único golo foi apontado por Dirk Kuyt ao minuto 86, foi o tento suficiente para atirar os ingleses para os oitavos de final. Irão jogar agora então contra o Braga nesta mesma eliminatória. Ainda há outros resultados a destacar, para além daqueles que já lhe fornecemos ontem, à altura em que a nossa missão terminou. Vamos aos resultados então. Ajax 2, Anderlecht 0, na passada eliminatória, ou melhor, na primeira mão, o Anderlecht perdeu na Bélgica por 3-0, portanto passa o Ajax com 5-0 no final da eliminatória. Já também aqui vimos que o Benfica venceu por 2-0, na passada mão venceu por 2-1. A equipa do Braga perdeu por 1-0 na Polónia, mas venceu por 2-0 em Braga, portanto está nos oitavos de final. O Beşiktaş perdeu por 4-0 na Ucrânia com o Dinamo de Kiev. A equipa ucraniana venceu na Turquia por 1-4, portanto venceu a eliminatória por 8-1 no final das duas mãos. A equipa do Twente, da Holanda, empatou com o Rubin Kazan a 2, mas porque na primeira mão venceu na Rússia por 2-0, segue para os oitavos de final. O Manchester City venceu por 3-0 o Aris de Salónica, na Inglaterra. Empatou a 0 na Grécia. A equipa do Paris Saint-Germain, como já aqui referimos, empatou ontem com o Bate Borisov a 0 e empatou na primeira mão a 2. Portanto, marcou mais golos fora. Por fim, o Villarreal, que venceu ontem a equipa do Napoli por 2-1 em Espanha. Em Itália, a equipa napolitana arrancou um empate a 0 aos espanhóis. Mas porque foi o Villarreal que venceu ontem, é mesmo o Villarreal que segue em frente na Liga Europa. Michel Platini, presidente da UEFA, ameaçou excluir a Grécia e a Sérvia das competições europeias a nível de clubes e seleções se a violência nestes dois países continuar com a escalada que tem tido nos últimos tempos. A situação mais grave é mesmo a da Sérvia. A situação mais grave registada foi em 2009, quando, num jogo que envolveu o Partizan de Belgrado, um adepto francês foi morto no ano de 2009. Já em 2010, mais confrontos se registaram entre adeptos sérvios, a 12 de outubro. Com a Grécia, a situação também não está tão fácil e agravou-se depois dos violentos confrontos e perseguição a jogadores do Panathinaikos no passado fim de semana, num jogo que opôs Panathinaikos a Olympiacos. Um jogo que obrigou o secretário-geral do desporto grego a tomar algumas medidas. Quanto à Sérvia, o presidente deste país, Boris Tadic, diz que tem noção de que é um problema grave este que tem com os hooligans e que é uma situação que o país tem tentado vir a resolver nos últimos tempos. Antenoev, desporto. Campo neutro é a única solução encontrada pela FIFA para a realização do encontro Yemen-Singapura, um encontro que se divide em duas mãos e que deveria realizar-se na passada quarta-feira. O encontro foi adiado por uma vez e adiado agora por uma segunda vez pela FIFA. O jogo é a contar para a fase de apuramento para os Jogos Olímpicos Londres 2012. Devido à instabilidade no Iémen, o jogo não poderá realizar-se neste país. E para permitir uma equidade maior entre as duas seleções, ambas as mãos deverão realizar-se em campo neutro. Agora a FIFA está em conversações com a Confederação Africana de Futebol para encontrar um país que se disponha a acolher as duas mãos deste encontro entre Iémen e Singapura. Recordemos que, para além do Iémen, outros países vivem também uma situação político-social difícil e instável. Casos de Argélia e Marrocos, e o mais grave de todos, a Líbia. E no futsal, Portugal está muito perto de garantir o apuramento para o Europeu 2012, depois de bater hoje, naquela que foi a segunda jornada da fase de apuramento, a Bielorrússia por 5 bolas a 1. Recorde-se que já na jornada inaugural, Portugal esteve muito bem ao bater a Macedónia por 3 a 1. Agora, Portugal bateu por 5-1 a Bielorrússia. Tudo começou aos 16 minutos, portanto, a 4 do fim da primeira parte. O golo foi marcado por Ricardinho e levou os portugueses a vencer para o intervalo. Na segunda parte, a equipa de Jorge Brás entrou a toda a força. Aos 26 minutos, Joel Queiroz fez o 2-0 para a equipa de Portugal. O 3-0 surge 2 minutos depois, com Leitão, e o 4-0, outros 2 minutos depois, com Cardinal a fazer ao 30º minuto, o 4-0 para a seleção portuguesa. Tudo tranquilo e nem o golo de Yará aos 35 minutos abalou a confiança de nossa seleção. 3 minutos envolvidos, aos 38 e a 2 do fim do encontro, Arnaldo fez o 5-1, o resultado final com que se chegou ao encontro. Agora Portugal esperará pelo resultado da Macedónia-Polónia. Em caso de empate entre estas duas seleções, Portugal garante desde já a presença no Europeu 2012. Falta ainda realizar um jogo neste grupo 3 para Portugal. É precisamente o Portugal-Polónia, onde estão a realizar os jogos deste grupo 3, desta fase de apuramento para o Mundial, aliás para o Europeu 2012. E Portugal está a lutar por o apuramento de um europeu que se realizará em 2012 de uma modalidade que ainda é bebê, em comparação com a maior parte dos desportos que já surgiram. Esta federada surgiu pela primeira vez em 1971, data da criação da FIFUSA. Como é que surgiu o futsal? Fica a saber a partir de agora. Em julho de 1971, surgia a Federação Internacional de Futebol de Salão, em São Paulo, no Brasil. Esta federação foi fundada por 6 outros países: Argentina, Bolívia, Portugal, Peru, Paraguai e Uruguai. 7 países ao todo fundadores, se bem que Portugal era o único que, por não ser um país da América Latina, não tinha representantes na direção da mesma federação. Uma federação que teve uma existência curta, 18 anos apenas. O primeiro grande torneio foram os Pan-Americanos a realizarem-se no México, já no princípio da década de 80. O primeiro Mundial realizou-se em 1982, no Brasil, e teve o país anfitrião como campeão. Outros dois Mundiais se realizariam em 85 e 88, respectivamente, na Espanha e na Holanda. O Brasil venceu de 85, mas o Paraguai venceu o de 82. E todos eles contavam com um crescendo maior de países. A partir da década de 80, a FIFA, Federação Internacional de Futebol, começou a interessar-se pela modalidade e a colocar entraves para que uma outra identidade a promovesse. Neste caso, a FIFUSA, que continuava a ter um crescendo, quer de membros, quer de adeptos. A FIFA chegou mesmo a tentar que a palavra futebol não pudesse ser utilizada na criação de uma outra modalidade. Ganhou o processo, a FIFUSA mudou o nome da modalidade para futsal e fez algumas alterações nas regras básicas desta modalidade inicial, o futebol de salão. Podemos então dizer que oficialmente o futsal surgiu na década de 80, tal e qual como o conhecemos hoje. Mas a FIFA continuou a colocar entraves à FIFUSA. Começou a desenvolver campeonatos internacionais de futebol de 5. Ora, 5 eram precisamente os membros que eram precisos para compor uma equipa de futsal dentro do terreno de jogo. A medida começou a surtir algum efeito a partir da segunda metade da década de 80. E alguns países passaram-se da FIFUSA para a FIFA. A partir da década de 90, a FIFA apropriou-se em definitivo da modalidade, se bem que na América Latina a resistência durou até 2007. A FIFUSA, Federação Internacional de Futebol de Salão, extinguiu-se na década de 89-90. Foi a sua própria fraqueza que ditou o seu fim, já que a maior parte dos seus membros se havia mudado para a FIFA, que estava a promover a modalidade. Um desses países foi Portugal. E em Portugal, a primeira prova federada surgiu pela mão da Federação Portuguesa de Futebol. Em 90-91 surgia no futebol de 11 a Liga de Honra. O primeiro Campeonato Nacional de Futsal surgia também neste mesmo ano. Foi o Sporting Clube de Portugal, o campeão, o primeiro campeão de futsal em Portugal. A equipa de Vendas Novas seria o novo campeão na época seguinte, em 91-92. O Santos da Venda Nova, clube que entretanto já não existe. Em 92-93, o Sporting Clube de Portugal voltou a vencer um campeonato nacional de futsal. Em 93-94 não se realizou o campeonato, mas em 94-95 voltou a ser o Sporting, o clube que conquistou o campeonato nacional da primeira divisão. Pela primeira vez, na época de 95-96, um outro clube conquistava este mesmo título. Era o Grupo Desportivo e Cultural Correio da Manhã, grupo do jornal que, entretanto, já se extinguiu. Um outro clube que, entretanto, também se extinguiu foi a de Valadares, o Miramar Futsal Clube, que renasceu na época 2008-2009, mas com outro nome e da divisão mais baixa do Campeonato Distrital da Associação de Futebol do Porto. Em 97-98, o Grupo Desportivo e Cultural Correio da Manhã voltava a conquistar o título e em 98-99... era outra vez o Sporting Clube de Portugal, o clube que, aliás, mais títulos conseguiu no Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Futsal. No ano de 2000, a Panafutsal, organização latino-americana que permaneceu independente da FIFA até ao ano 2000, tentava neste mesmo ano chegar a conversações com a FIFA para uma junção de ambas as associações. Acontece que não só estas conversações não correram tão bem quanto era suposto, como ao mesmo tempo o Comitê Olímpico Internacional reconhecia a FIFA como única entidade para promover campeonatos de futsal. Mas as dissidências não cessaram por aqui. Em 2002, alguns ex-membros da FIFUSA, outros países e mesmo alguns da PANA Futsal uniram-se e formaram a Associação Mundial de Futsal, que teria uma existência muito breve. Surgiu em 2002, extinguiu-se em 2007. E a partir daqui, só a FIFA organiza campeonatos de futsal. Foi assim uma história de uma modalidade conturbada, com uma aceitação difícil. Primeiro, porque a FIFA tentou eliminar concorrentes. Depois, tentou tratar que não surgiriam novos. Batalha ganha, dissidências desfeitas. O futsal é hoje uma das modalidades mais populares no mundo. É ainda categorizada pelos mais conservadores como futebol de segunda ou de casa. Mas a verdade é que, tal como o futebol, o futsal também move centenas, milhares de adeptos, e cada vez mais. Os campeonatos internacionais são mais um motivo para promover o desporto à escala internacional. Exemplo dos mundiais e europeus ou continentais de futebol. A edição de hoje do Desporto Antena fica por aqui. Voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite, e não às 9, como hoje.